meuscds.com. E apenas um minuto escuta o que eu vou te dizer. É, pra que não tá legal. Meu coração longe de te pede todo sinal. É que saudade não dá trégua. Todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas. cds.com. Com a sua boca, me ama de verdade, mas dessa.